Chotão vai começar! Poderoso Chotão! E o Leozinho da Princesa chega hoje com muito carinho! Hoje aqui na Carajá, no Festival do Tagacá. Sucesso! Com a Fantatel de camisaria J. Maia. Gráfica Vale. Rádio Princesa. Marlon Souza Design. Vereador Pedro Paulo. O Leozinho chegou! É o show do top! O profissional de maior referência na região nordeste do Pará está aqui, diante de você. Juntinho! Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. Mixagens ao vivo. Te envolvendo em uma única emoção. Só quem tá feliz, bota o Brasil pra cima que eu quero ver agora! Sua adrenalina vai subir. Subindo! Top DJ Leozinho. Sintetizando e diferenciando. O show do top. O show do top. O show do top. Bora, Bragança! Bora, Bragança! O som genuinamente bragantino! Toma na beta aqui, toma na beta aqui. Vai! Toma na beta aqui, toma na beta aqui. Bora começar, bora começar, bora começar, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Lá vem a primeira! Acelera! Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Eu vou no rei, vocês vão no rolo. Rei! Rei! Rei, rei, rei! Rei, rei, rei! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga, joga, joga, joga. É o Jota. Eu tô... Vai, vai! Rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tá no rock, tá no rock, tá no rock, tá, tá, tá, tá, tá, Leozinho! Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Só quem tem amigo corno, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Só quem tem amigo corno, bota pra cima, bota pra cima, bota, bota, bota, bota, bota. E as mulheres solteiras com a mãozinha pra cima que eu quero ver. Chama novinha pra cá. As mulheres solteiras, chama novinha pra cá. Vem comigo! Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai descendo, vai, vai descendo, vai, vai descendo, vai. Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão, vai mais pólvora. Jota, Jota, Jota, é o Jota, uma canção. Vai descendo até o chão. A culpa é sua, não é minha. Mas foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tia. E a fome na cama, ela tá com a gente. Tá aqui no jantar. O poderoso alugação, pacote pra família cama, hein? Quero ver! Nossos empresários, as caçambas estão aqui do lado, hein? Valeu! Um abraço do Leozinho! Leozinho! Sai molhado, é nesse vai e vai! Sai molhado, puta cedo, sai molhado, puta cedo, sai molhado, é nesse vai e vem. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Bora balançando, bora balançando, é o Jota! Eu era feio e ninguém me queria. Jota! só me dá vacilo. Vai, vai, vai, vai. Saiu da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Senta, senta, senta. Bora, Jota. Obrigado, meu parceiro Joab Eletro. Ele tá com a gente também. Ele tá com o Leozinho. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Obrigado, meu parceiro João Saúde lá de Bragança. E o dia aqui do Rexona. Ele tá com a gente. É, DJ Belly. Mancho Triva. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. E doida tudo! Aí eu trago ha ha ha. E também o pega, pega. A onda agora é a onda. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Olha o meu parceiro! Ela treme, treme, meu parceiro Cleiton do Magnata! Prepara tudo, Cleitinho! Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme. In my mind, in my head. É o show do Top! Alô, Matheus, alô, Matheus, alô, Matheus, prepara tudo aí, Matheus. Só quem é do Pai Sandu, quem é Pai Sandu até morrer, bota a mão pra cima. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem é bicolor até morrer, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E quem é do Remo, bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. Faz o dedinho de número um. Até porque o Remo ontem foi o número um. Então, bota o dedinho, bota o dedinho, bota o dedinho, bota. Conta comigo. 5, 4, 3, 2. Já! Explode o bagulho. Tá gostoso, tá gostoso, né? Tá gostoso, né? Joga! Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai, vai, vai. Quem tá feliz? Quem tá feliz? Segura tudo, Leozinho, segura tudo, Leozinho, segura tudo aí. Só quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima e dá um grito bem forte que eu quero ouvir. Quem vai amanhecer no JA, bota o bracinho pra cima e dá um grito. Na sinceridade de vocês agora. Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem tá solteiro, e canta. Isso é... Tá muito baixo, tá muito baixo. Eu quero ouvir primeiro as mulheres mandando ela pra lá. Primeiro as mulheres sinceras. Vocês, agora! Pode ser mais alto, porque a macharada gosta. E a macharada vai chamar! Vai chamar! Chama! Chama! A macharada dá o maior valor, Leozinho! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Então, vai, vai! Eu levo a prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. Júnior Santorini. DJ Hylison. tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, Cleitinho, vou te testar agora, vai, vai, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, meu Jota. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. E doida! Jota! Vai! Obrigado, meu parceiro Alessandro Luiz, que tá do lado. Ele tá! Leãozinho! Ele tá no show! É o show do top! Nossa família Gama e seguidores de JA! Tão presente! Obrigado! Nossos amigos da bandalheira, garoto! Tá do ladinho? Aqui. Segura, top, segura aí, segura aí, segura aí. Só quem pegou um chifre recentemente, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem meteu um chifre e tá doente de amor, bota a mãozinha pra cima. Escurece tudo, produção, escurece tudo. Que eu não quero ninguém ver. Eu não quero ver ninguém chorando agora. Então! Doente de amor. Porque remédio na vida noturna. Jota, Jota, Jota. O poderoso. Vai, vai. Obrigado, meu parceiro Júlio da Caçamba. Ali. Ao lado direito do chefão. Jota. Bora! Obrigado, meu parceiro Júnior! Entra se, sai molhado, entra se. Vai, vai! Lá, entra se, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra, entra se, sai molhado, entra se. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, show! E amanhã na domingueira tem o nosso show! Hoje só prévia pra galera com o Leozinho, hein? Leozinho! Obrigado, meu parceiro! Meu parceiro Cleitinho! E no dia 7 de setembro, na Vila Arimbu, tem o Maquinário de Capanema! Galera da bandalheira! Vai, vai! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. O quê? Só caçando puta, bonezinho pra trás. Só caçando puta, bonezinho pra trás. Vai, vai! De segunda a segunda. É o Jota Macarajó. Sucesso, sucesso. Alessandro do Whisky. Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de glock. Batidão. Ela quer correr perigo. Bora, Jair Sample. Sample é tudo, Maria. Esse é o de Lohan. Marco, tá doido, hein? Ah, meu grau. Tá mil grau, meu Jota. Jota. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Vai! O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? Tu já tá no rock! Onde é que eu encontro? O rock e o Leozinho tá tocando, tá tocando, tá tocando. O rock desguiado, tá tocando, tá tocando, vai! O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado. Show! keep on till I'm done with finding the answer. Won't stop. Bora, meu gerente Vitor, bora, Pinto! Valeu! Sometimes I feel like going down, so disconnected. Somehow I know that I'm haunted to be wanted. Gente, né? Valeu! Já! Senta, senta, senta, senta, bolezinho, vai! Senta, bolezinho, vai! Senta, bolezinho! Senta, bolezinho! Senta, bolezinho! Vai! Ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater. É o Jota! Ai, droga! Obrigado, meu brasileiro. O Juno tá com a gente também, né? Ele e toda a galera. Juno da Caçamba, ao lado direito. E o nosso futuro vereador Daniel das Caçambas. João Paulo das Cinturas. E o chefe Lúcio. Vai! DJ Lohan que tá tocando. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Fica de fininho, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela e falei Jota, Jota. Senta, senta, senta, senta. Vai, vai, já. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batido. Ela quer o seu gosseto, ela quer o seu gosseto. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Obrigado, meu parceiro Breno, salve o Giovanni, o Alô. Alô, atenção. Os amigos da bandaleira estão aqui, ó. O poderoso chefão. Bora, prepara, Leozinho, prepara, Leozinho, prepara, Leozinho. Todos os canhões. Preparem-se para atirar. Bora atirar agora, vai. Canhão principal pronto. Segura tudo, eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima pro Leozinho. Coloca a mãozinha pra cima. E a gente vai dar um tiro no preconceito. A gente vai dar um tiro na violência. A gente vai dar um tiro no desrespeito. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Ingatilha, ingatilha, ingatilha, ingatilha. É agora. Joga a mão pra cima, joga, joga, joga, joga, joga todo mundo, joga todo mundo, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Vai, vai, vai, quero ver. DJ Lohan que tá tocando. Vai que tá valendo. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Alô, garçom, pacote aqui do lado. No sapatinho, no sapatinho. Pros nossos bandaleiros, hein? Alô, garçom. E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá. Ô, Milha Gama, os nossos seguidores estão presentes. Obrigado! Chama a novinha pra cá, que a fuder vem cá, que a fuder vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá, que a fuder vem cá, que a fuder vem cá. Vai, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá, que a fuder vem cá, que a fuder vem cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama, chama, chama. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Vai! Chefão. Obrigado, meu gerente Pinto. Obrigado pelo carinho. Bora que é o chefão. Na sala, no chão me deito. Pisei em racha de corno hoje, só pode, viu? Tá doida? Vamos junto! Bora batidão, a culpa é tua, viu, batidão? Jota! Muda minha cara, me fazendo de otária. Vai, vai! Não vou. Equipe Caixa Preta, Rogério, João Diego, o DJ Ilan. Daqui a pouquinho considerado detona aqui no Jota. Me provocou, tudo mudou. Mesmo com virose, a gente tá aqui, meu irmão. Fazendo a festa, arregaçando! Porque eu mereço. Festival do Tacacá, sucesso, hein? E o Jota! Arrebentando pra galera! Aí, DJ Leozinho! Aí, DJ Leozinho! Tá na hora de dar mais um show pra galera! Juntos em uma só emoção aqui no Acarajó. Quero ver todo mundo sair do chão. Sai do chão. Energia. Energia. Vai, vai. Sai do chão. Sai do chão. Jota. Chega, maninho. Quero ver. Aniversário do meu parceiro João Beletro. Daqui a pouquinho no bar dos amigos. Sucesso, garoto. Bora que é o Jota! Jota! Jota! Bota a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro aí! Prepara pra sair do chão! People in the house. Alô, garçom, pacote pra equipe Deus é bom pai aqui na frente, hein? Alô, garçom! Agora! Família Bandaleira tá com vocês, obrigado a vocês também! Valeu! É sucesso, meu irmão! É o Festival do Tacacá! Léozinho! Léozinho! Léozinho! Jota! Vamos junto! Gostaria pra essas meninas dançar. Todo mundo aí? Os amigos já estão cada um com a sua missão. Mas um lança que eu já tô com meu. O toca tudo! Hoje eu vou. Au! A gaiola fica de marola. Senta pro Leozinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma. Ô garçom, pacote aqui na frente, hein, garçom? Toma, toma. Pra equipe Deus, seu bom pai, tem que ser agora, garçom. Eu vou para a vai, vai. Gaiola fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua vai, vai. Gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Bora curtir, bora dançar, meu irmão. É o Toca Tudo hoje no Graxão. É a Festival do TKK. Leozinho! Leozinho! FF pelo Trembala, abraço comigo, my friend. Obrigado, meu parceiro, Cleiton do Magnata. Let's go, baby. Ele tá do lado! Ele tá o segundo Leozinho, ele tá no JTA. JTA! Quem deu? Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão e te taco. E já gravando tudo ao vivo. Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, pra todo mundo. Sente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, sabe? Bora, João Beletro! Manda a vontade bater, vou chamar pra... Jota! Jota! Jota! Jota! Jota! Jota! Jota! Gostosa, lá vai do gosto. Vai! Manda a vontade bater, vou chamar pra... Tocando de tudo pra galera! Vai, vai! Obrigado, meu parceiro Valdo Cosme! Bebendo toda a sushi! Valeu! Bora, maninho! Alô, garçom, pacote aqui, ó! Pra família Os Mandaleiros! Tamo junto, brother! Já! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que é isso gostoso. É o show do top! Obrigado, nosso amigo Graxão! Obrigado a todos pelo convite social, hein? É o Leozinho! Arrebentando no JTA! O profissional de maior referência na região nordeste do Pará. Próximo sábado, no Festival da Caíca na Flexeira, em Traquateua, com a Carroça da Saudade! Já já vamos fazer a sequência, hein? Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que é isso gostosa, lá vai tu gosta. Bora, batidão! É o Jota no Graxão! Jota! Genuinamente Bragantino! O poderoso chefão! Vamos juntos, Léo! Onde o top tá tocando, a galera diz o quê? O quê? Olá, bebê! Jota! Vem curtir o top, que esse DJ é massa! Eu quero curtir o top e ver a galera enlouquecer! O show do top. Vamos dançando gostoso aqui no Graxão. É o sabadão do Takaká. Banda 007. Então vai. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Oh, garçom pacote aqui do lado. Pro nosso parceiro Daniel das Caçambas e o Zeca da Formal. Aqui do lado, garçom, rapidinho. Com uma mini cópia sua. Equipe Bandaleira! Um jardim de amor pra gente cuidar. Deusinho! Obrigado, meu parceiro Alessandro do Whisky. Ele tá do lado tomando gelo. Eu quero só você e mais. Esse não abandona o Leozinho quando chega na área. Se você diz o profissional de... Meu coração já tá dizendo amém. Isso, garçom, aqui do lado pro Daniel e pro Zeca. Manda zero aqui, gente. Conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. O Poderosos! Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Obrigado, meu parceiro Rodrigo do Futebol da Sorte. A vida vai tá por um tempo. Homem dos Fogos do DJ Leozinho. Essa internet virou arma na sua mão. Mais um pacote, garçom, mais um pacote aqui pro Daniel e pro Zeca, tem que ser agora. Que é tijolão, que... Eles chegaram e foi com sede, filho. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a mim. Isso, garçom, é assim que eu dou valor. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. É o Marcelo Brando, salve, o Giovanni, o Alan Gustavo. Os amigos da Bandaleira. Eles estão com o top, hein? O DJ que comanda o Nordeste do Pará. Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber, quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura. Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rola, receio. Se eu quiser pegar, pego mesmo, sem... Fala, Gladinho! E se meu ex me chamar, eu bloqueio. E se ele me chamar, eu rejeito. Solteira, eu me deito, sem chifre, eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Solteira, sem chifre eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Ei, coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida. Coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida. Ex é ex, passado é passado. E quem não gostou, na casa do... Ex é ex, logo Marcinho Rilã. É passado. E quem não gostou, na casa do... Lohane Araújo. Lohane Araújo. Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber, quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém... Leozinho! Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rola, receio. É o show do top! Sem essa de rola, receio. E se meu ex me chamar, eu bloqueio. Obrigado, nossa família Gama. Ligar, e São Brasileiro com a gente. Solteira, eu me deito, sem chifre, eu me levanto. Assim eu vou viver. Equipe Deus, Trovena! Aqui com o Léo, hein? Aqui. Alessandro do Isco do lado, família Bandaleira, Daniel da Caçamba, o Zeca, o da Formal, o Júnior também da Caçamba, está com a gente. Obrigado! Ser solteira é ter qualidade de vida. Ex é ex, passado é passado. E quem não gostou, ou vai pra casa do... Ex é ex, passado é passado. O profissional de maior referência na região Nordeste do Pará. Mântico. Sente só. Banqueiro em meu lugar. Jota. Do jeito que tá, você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. E aí? Sei seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Bora, batidão. O sentimento em... Vai chorar lembrando do casco velho, né, batidão? Tinha que ser. Maio Supressão nunca beijou no Festival do Camarão. Certo. Eu nunca vou esquecer, nunca na minha vida, nunca, nunca. Como é que faz? Esse Leozinho é muita onda. Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Vai! Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Passaria de um abraço especial pro nosso amigo Barroso, a Patrícia, amor, do Depósito de Bebida Santo Expedito. O branco do restaurante Come Bem. Maquiar. E o meu amigo Cupido, açougue da melhor carne de sal de Bragança. Os amigos que estão Brasília com a gente hoje no evento. Obrigado, viu? Um abraço do Leozinho! Top DJ Leozinho da Princesa FM. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh. E o serrote tá rolando, hein? Yeah! Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer faz, como é que é? Mais. Maio Supressão, Zé do Coco do Sal, é pelo amor de Deus. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Bora que eu sou teu! Como é que faz? Banda 007 Jota! Jota! Jota! Jota! E tá mandando esse oi porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou. Obrigado, batidão. Agora sabe que é nós. É só dizer, vem cá que eu vou. Vamos lá. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Bora, meu parceiro Daniel das Canção, Marcelo lá no Júnior também. Cê quer ver eu trair meu. Obrigado, Júnior. Bora, meu parceiro Zeca, fica à vontade, Zeca. Você tá em casa, você tá na maior tradição de Bragança. O poderoso chefão. Igual você tem sem, você quer ver eu trair meu bem. Nanani nem vem. Bora, Japona. Uma igual. Rapaz, o Japona ligou o som do Jota e o negócio tá é bom, viu? Alô, garçom, aqui ao lado esquerdo, o pacote pra família Os Mandaleiros. Leozinho! E tá mandando esse oi, porque não vê que eu tenho compromisso. Jota! Status tá valendo o quê? Bora, meu parceiro Cleitinho do Magnata! Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando. Obrigado, Coronel Ailton! Você vem cá que eu. Obrigado, dona Silvia! Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só. Daqui a pouquinho a gente volta para as atuais. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani. A pedido da direção da festa. Só uma. A gente vai tocando assim pra galera. Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma. Igual você tem. We'll be right back.